Às vezes existem problemas na vida difíceis de se resolver. A luta ela é tão violenta, mas basta apenas você entender que tudo passa tão de repente. É muito contente, você vai viver uma vida de felicidade, carinho e amor. Trazendo a verdade, trazendo o amor. Por que não vem crer? Por que não vem crer? Aproveite a oportunidade, só basta coragem, você vai vencer as dores e lutas que afligem o seu vício.